são da meia-noite. Aos domingos, da meia-noite às 2 da manhã, a Antena Web dá-lhe 2 horas de instrumental para relaxar e preparar para a semana que aí vem. Todos os domingos, das 0 às 2 da manhã, sessão da meia-noite, na Antena Web. Lusitana Paixão é o programa de música portuguesa na Antena Web. 100% da nossa música é Lusitana Paixão, um programa com condução, realização e locução de Carlos Bonaparte, às sextas-feiras, pelas 14 horas. Lusitana Paixão, na Antena Web, entre as 14 e as 16. A Antena Web dá-te música. Música. E mais música. All alone, nobody here but me. Antena Web. Boa tarde, ouvintes. Sejam bem-vindos à segunda edição do Fala-me de Arte, aqui na Antena Web, com coordenação de Carlos Bonaparte. Eu sou a Diana Martins e vou estar aqui nos próximos minutos a dar-lhe as novidades mais recentes da arte dos dias de hoje, das indústrias do espetáculo, cinematográfica, teatral, musical, entre outras temáticas interessantes. E para abrir, nada melhor que começar pelo universo infantil, com o destaque para a obra Mais Histórias que Contei aos Meus Filhos, de Fernando Nobre. A Zebra Insatisfeita, o Cavalinho e o Velho Mocho, a Flor de Arco-Íris e o Príncipe Sonhador, a Menina Órfã e o Velhinho Solitário e a Ave do Paraíso Vaidosa e o Macaco Espertalhão. São as histórias que vai encontrar ao longo das páginas deste livro. Quem as conta é o médico Fernando Nobre, presidente da Assistência Médica Internacional, que depois de ter participado em mais de 100 missões de ajuda humanitária, um pouco por todo o mundo, reuniu uma série de histórias mágicas e cheias de sabedoria que agora partilha consigo. Este é já o segundo livro que o autor dedica aos mais novos, sucedendo as histórias que contei aos meus filhos, que reúne outros textos que o ensinam igualmente valores muito importantes e que refletem na dedicação do autor em ajudar os outros. Um livro da Oficina do Livro. Rita Ferro conta uma história para pensar. Certas liberalidades tomadas pelos casais modernos para combater o tédio podem brutalizar o amor? Um casal convida um homem e uma mulher para a sua cama. Quatro numa cama dará alguma confusão. 4 e 1 quarto de Rita Ferro, da Dom Quixote, por 14,99€. Na capa, Bruno Nogueira, na contracapa, João Quadros, autores da rúbrica Tubo de Ensaio, lançam o segundo livro que reúne as crónicas que passam diariamente na TSF. Para ganhar mais algum dinheiro, confessam à descarada. Tubo de Ensaio, parte 2, Bruno Nogueira e João Quadros, da Oficina do Livro, por 11,50€. A biografia comemorativa dos 500 anos do nascimento de Calvino, que no século XVI, junto com Lutero, seria responsável pela maior revolução no cristianismo, originando os movimentos dissidentes protestantes. Quem foi Calvino, afinal? Calvino, o Arauto de Deus, de Eric de Animal, da Publicações Europa América, por 22€. Agora, uma pequena introdução à Terra das Ameixas Verdes, de Herta Müller. A Terra das Ameixas Verdes é um relato contido e agudo de existências em perigo sobre a ditadura de Ceausescu. Este é, sobretudo, um poderoso livro contra a desumanidade torturosa dos sistemas de governo, cuja legitimidade deriva do silêncio e do medo. Este é um romance polifónico e anónimo, em que o leitor conhece apenas o primeiro nome da maior parte das personagens, sendo que da narradora nem isso sequer. Partindo do aparente suicídio de Lola, a jovem narradora anónima encontra apoio num grupo de 3 rapazes que com ela se interrogam e procuram entender tanto a morte de Lola como a sua própria impotência perante um regime que não se abstém de humilhar e de silenciar todos aqueles que ousam desafiá-lo. Os 4 irão enfrentar os meandros de um poder corrosivo que visa diminuí-los e isolá-los, aniquilando-lhes a vontade e a capacidade de ter esperança. Entre o silêncio impossível e a palavra estrangulada, esta é a história de feridas jamais fechadas e do despudor impenitente de uma ditadura insidiosa que, obrigando à interiorização, sobreviveu nas marcas que não se podem omitir, que deixou nos corpos e nas almas. Um livro da autoria da Prémio Nobel de Literatura 2009. Esta semana em História da Cruz... Estou aqui na sepultura de Adão. Nos arrancou do paraíso e nos deu esta vida miserável. O que tens feito para não merecer esta vida miserável, Lamech? Não maldizes os teus irmãos. Não roubas os teus rebanhos. Não pelejas contra os teus vizinhos. E tu? Que tens a ver com o que faço e não faço? As ovelhas são minhas. Os vizinhos são piores do que inimigos. E os meus irmãos não passam de corvos à espera de um burro morto. E agora? Porque levantas a voz sobre a sepultura de Adão. Tu sabes que não pode defender-se. Não acredito nas mentiras de Sete, que só serviram para amedrontar o povo. Árvore da redenção! Só lhes voltava essa. História da Cruz. Às sextas-feiras, em tempo de teatro, na Antena Web, às 22 horas. E se está a pensar em sair de casa para ver ao vivo e a cores as últimas e próximas atuações teatrais ou musicais, então tome nota. No arranque do ano em que celebra 30 anos do álbum Hard Rock, Rui Veloso dá um concerto em Famalicão, onde cantará com outra maturidade muitos êxitos da carreira, abrilhantada pela parceria lendária com o letrista Carlos T. Casa das Artes de Vila Nova de Famalicão, no dia 23 de janeiro, pelas 21 horas e 30 minutos. O preço de entrada, 25 euros. Tome nota também Jo Stone, a britânica que este ano completa apenas 23 anos, já tem uma carreira de gente grande e canta nos Coliseus do Porto e de Lisboa a 14 e 15 de fevereiro, respectivamente, velhos e novos êxitos do álbum Color Me Free. O preço de entrada vai de 26 a 34 euros. You made it impossible. Até ao próximo dia 7 de fevereiro está a decorrer no Teatro Nacional São João e no Teatro Carlos Alberto, ambos no Porto, o ciclo Solos, apenas com monólogos. Entre os dias 14 e 17 deste mês, João Reis regressa ao Porto com a peça A Febre, de Wallace Shawn, encenado por Marcos Barbosa, que encena também o espetáculo Amor, do escritor brasileiro André Santana, interpretado pela atriz Flávia Guzmão, em cena entre os dias 21 e 24. Concerto à la carte de Franz Xaver Cortes com Ana Bustorff e Electra, de e por Olga Roriz, encerram este ciclo entre os dias 28 e 31 de janeiro e 4 e 7 de fevereiro, respectivamente, sendo que apenas o espetáculo Electra terá lugar no palco do Teatro Nacional São João. O humorista brasileiro Jô Soares estreia este mês em Portugal o espetáculo Remix em Pessoa, no qual declama poemas de Fernando Pessoa. O espetáculo estará em cena de 29 de janeiro a 7 de fevereiro no Teatro Vilaré, em Lisboa. E nesse monólogo, Jô Soares interpreta vários poemas de Fernando Pessoa e heterónimos, alguns dos quais com sotaque português. www.futebolemportugal.info, o seu site de futebol português mais completo a nível nacional. Veja mais de 600 fotografias desde 1913 e mais de 1500 competições desde 1906. Veja ainda artigos de opinião, livros sobre futebol e muito mais. www.futebolemportugal.info. É um mundo de futebol português à espera de ser conhecido por si. Futebol em Portugal, a paixão pelo futebol nacional. Quanto às últimas novidades em DVD, o primeiro destaque destina-se à Playmobil. Já está à venda o DVD Playmobil, A Ilha do Tesouro, onde os cliques de Playmobil ganham vida e protagonizam uma história interativa, em que podes escolher o final e viver 27 aventuras diferentes. O que devemos fazer é a pergunta com que os protagonistas do filme oferecem aos espectadores a possibilidade de interagir e escolher, entre as opções que aparecem no ecrã, aquela que preferem. O divertimento está assegurado na companhia de Jack, o protagonista de 7 anos de idade, e da sua irmã mais velha, Amélia, passageiros clandestinos do barco pirata que se dirige para a misteriosa Ilha da Caveira, um lugar recheado de tesouros e de criaturas estranhas. Alanis Morissette Live in the Navajo Nation é um dos volumes da série de DVD intitulada Music in Hyde Place, em que grandes estrelas são convidadas a tocar em alguns dos mais antigos locais da Terra. Neste caso, Alanis Morissette viajou até ao território Navajo e, para além da música, conta mais um documentário desta viagem mágica pelos sítios lendários dos índios norte-americanos, sua cultura e espiritualidade. Um DVD da Universal. E agora as novidades em DVD, em filmes. O primeiro filme, Passageiros, enquanto ajuda os sobreviventes de um desastre de avião a lidarem com a dor, uma psicóloga ouve versões diferentes de como ocorreu o acidente, até que os sobreviventes começam a desaparecer um por um. A psicóloga une forças com um passageiro que poderá conter a chave para desvendar a verdade sobre o acidente neste thriller psicológico. O segundo filme, A Ressaca, esta comédia, lançada também em DVD, centra-se num grupo de 3 homens que acordam de ressaca depois de uma noite de bebedeira em Las Vegas. O problema é que ninguém se lembra das aventuras da noite anterior. O pior é que perderam o rastro do amigo, que está noivo, em plena despedida de solteiro. Agora têm de seguir os passos que deram nessa noite para o reencontrar a tempo do casamento. E por falar em filmes, que tal dar uma escapadela à sétima arte? Hoje, dia 21 de janeiro, estreia em Portugal um filme já referenciado na edição anterior do Fala-me de Arte, com a participação especial de George Clooney, que passa a citar mais detalhadamente. Na comédia dramática Nas Nuvens, George Clooney interpreta um homem de negócios com uma vida agitada. Especialista em dancing corporativo, Ryan Brangan não conhece monotonia ou tédio. Por estar sempre a viajar durante anos consecutivos, este moderno viajante está prestes a deixar as escalas dos aeroportos e a ver mudada a sua vida para sempre. Na história realizada por Jason Reitman, a personagem de Clooney saltita entre hotéis e carros de aluguer, fazendo da sua vida a exponente máximo de liberdade. Contudo, ao completar 10 milhões de milhas em voos, um dos seus grandes objetivos, Ryan não sabe o que fazer. Ao apaixonar-se por uma companheira de viagem, o seu patrão ameaça colocá-lo no escritório. Com a possibilidade de ver alterada a sua vida, Ryan começa a perceber qual é o significado de ter uma casa. A Descida à Terra estreia a 21 de janeiro. Outras estreias, não há crimes perfeitos. As vidas de três moradores de Staten Island, em Nova York, cruzam-se à medida que lutam para ter uma vida melhor. Neste bairro, um limpador de fossas sépticas, um surdo-mudo e um chefe da máfia local encontram-se e as suas vidas não serão mais as mesmas. Do realizador James DeMonaco, os atores Ethan Hawke, Vicente D'Onofrio e Seymour Cassell. E para aguçar o apetite dos mais curiosos, temos em primeira fila três novidades fresquinhas acerca dos nossos famosos. Michael Bublé, o cantor de 34 anos, pediu a mão da atriz argentina Luisiana Lorelei Lupilato, de 22 anos, com um anel de diamantes desenhado por ele. Segundo a revista People, as duas famílias estão felizes com a união, mas ainda não existe data para o casamento. 5 dias antes de ter insultado um fã, a quem se recusou a dar um autógrafo, o realizador James Cameron, de 55 anos, que realizou filmes tais como Titanic, afirmou na televisão que assinava todos os autógrafos que as pessoas pedissem. Entretanto, já confirmou a continuação do grande sucesso de bilheteira da década, Avatar, em exibição nos cinemas. Parece que as peripécias da mente mais brilhante de Inglaterra não vão regressar. Ao que tudo indica, Sherlock Holmes de Guy Ritchie iria ter uma sequela. No entanto, após Robert Downey Jr. ter dito que Sherlock poderia ser gay, a rondagem ficou em risco e o elenco poderá ficar sem trabalho. E finalmente, os destaques para o mundo musical desta semana. O destaque nacional e o destaque internacional. E o nacional temos os Anjos com o álbum Virar a Página. Após 4 anos de jejum discográfico, os irmãos Rosado regressam com o desejo de mudar de rumo em termos musicais. 11 anos depois da formação da banda, os Anjos querem que a sua pop seja cada vez mais rock. Mas não podiam faltar as baladas, como a que lança o disco Virar a Página, cantada a três com Serginho Moa, o vocalista dos brasileiros Papas da Língua. Uma parceria que é um piscar de olho ao mercado brasileiro. Um álbum da Vidisco. O destaque internacional vai para James Morrison, Songs for You, Sirets for Me, da edição deluxe do segundo álbum de Morrison, de 2008, mas cujo sucesso retardado justifica a reedição acrescida de um CD bónus com os singles mais badalados, como Wonderful World e Broken Strings, com Nelly Furtado em versão acústica. Um álbum da Universal. Bom, e por hoje é tudo. Nós aqui na Antena Web esperamos que o caro ouvinte tenha a oportunidade de usufruir de alguma maneira deste leque de novidades atuais, quer na leitura de um bom livro, num serão em boa companhia, na assistência de um dos eventos anunciados, ou até mesmo na simples audição de um bom álbum de inéditos. Aproveite a arte que se encontra à sua disposição. Eu regresso de hoje a 8 dias. Até lá, continuo na nossa companhia e tenha uma ótima e excelente semana. Boa tarde.